Contigo. nos dica, estão muito zangados, mas fazem nos rir e são endiabrados. São todos amigos que brincam comigo, heróis do meu sonho que ficam cansados. Oh meu herói, boneco animado, oh meu herói, traz muitos amigos. Pois visitas, visitas, há muitas visitas que enchem os sonhos. Canal 2, Antena Web. We'll be right back.

Mas vezes nem por sentir que te queria. Eu sei que um dia vou encontrar o mesmo sorriso, o mesmo olhar. E sempre alegre e com emoção, estou aqui para te amar. Aonde estarás tu, olhar apaixonado? Procuras talvez no lado errado. Aonde estarás tu, meu olhar amado? Procuras só. Sentir